e da ciência que temos da necessidade de vivenciar seus ensinamentos para nos manter sempre nos caminhos do bem. Reconhecendo, é claro, que tudo depende de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa perseverança. Assim sendo, pedimos-lhe, Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Mas pedimos também que possa fazer com que a nossa prece alcance o Pai Celestial, para que possamos saudá-lo, para que possamos rogar a Deus que nos abençoe, para que possamos agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua justiça, e renovar a Deus o nosso propósito de cada vez mais buscar nosso crescimento espiritual e assim estar cada vez mais próximos dele. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é a ciência da felicidade. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga Beatriz Porto, que nós vamos chamá-la mais de Bia, que é nossa grande companheira de doutrina, grande companheira de trabalho, está sempre à disposição do programa Vivência Espírita. Ela é psicóloga hipnoterapêutica, está certo? Hipnoterapeuta. Porque eu trabalho com hipnose. Ah, com hipnose. Também. Tem que tomar cuidado aqui, porque daqui a pouco só fica ela falando e a gente fica tudo parado. Fica tudo parado. E também sou um coach, né? E nós vamos falar sobre a ciência da felicidade. Bia, um bom dia para você. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e vamos fazer nosso dia hoje mais feliz. Mais feliz, puxa vida. E com o filho, que a outra vez você era para ter vindo no nosso programa, mas houve um problema com o garoto, tudo tá resolvido. Tudo bem, tudo ele não aconteceu nada, foi o carro que deu perda total. Mas a total? Perdeu. Puxa vida. Ele nada, nem um arranhão. É, e você era para ter vindo aqui com a gente. É, bem. Mas ela ficou nervosa, né? Aí nós arrumamos um psicólogo para levar para ela. Foi hipnoterapeuta. E deu certo. É, o programa já, já serviu para isso, né? Ela ficou. Eu fiquei ouvindo. Foi bom, foi ótimo, viu? Porque é exatamente isso. Quando a gente passa por um impacto, algo assim, uma notícia muito difícil, de madrugada, um negócio assim, você, até isso que nós vamos falar muito hoje, quantidade de hormônios que você descarrega, estressores, e você, sabe, perde a noção, não consegue raciocinar. Mas foi ótimo ouvir o programa, eu fui ouvindo, fui acalmando, foi excelente. Ah, mas foi, nós falamos do abraço, né? Foi isso. Foi do abraço, exatamente. Um dos melhores programas que teve aqui nessa rádio. Boa desta foi, parte. Foi o Jorge. Foi maravilhoso. Verdade. Mas o abraço é uma das técnicas, uma das formas de você trabalhar a felicidade, desenvolver o otimismo e felicidade. Quando você abraça, tem os hormônios anti-estresse, a ocitocina, são vários, são os hormônios do bem-estar que você. É, por isso que existem as técnicas da terapia do abraço. O Jorge sabe bem mais até que eu, porque tem até livro. Mas vamos lá então. E o que é essa ciência da felicidade? Tem uma ciência então para ser feliz? Tem uma ciência que estuda a felicidade e está comprovando, através de pesquisas e técnicas, que as pessoas podem desenvolver a felicidade, desenvolver o otimismo. E você é uma pessoa mais otimista, então você é uma pessoa mais feliz. Isso é a psicologia positiva. Mas aquela pessoa que tudo que você fala para ela é difícil, é complicado, depois eu vou ver, vamos dar um tempo. Essa pessoa tem dificuldade para ser feliz? Vai ter, só que ela pode desenvolver o hábito. Porque são, daí nós vamos falar das pessoas que não são otimistas, que são mais pessimistas, elas veem o futuro, elas veem as situações todas de forma muito difícil e complicada. Então, esse pensamento faz com que ela sempre ache que tudo para ela não dá, tudo é difícil, tudo muito complicado. E acontece isso? Opa, tem bastante, muita gente. Porque tem assim, pessoas que parece que chamam, né, as tragédias, as dificuldades, os problemas. Eu diria, não é assim que chama. É. Como nós falamos em energia, tá? Energia, nós somos energia. Então, nós temos uma sintonia. Como nós estamos aqui no rádio, quem colocar no 750 AM vai nos escutar, não vai? Sim. E a mesma forma, eu tenho ondas energéticas, ondas de energia, que elas vão conectar com a mesma sintonia. Então, aquilo amplia. A pessoa, ela precisa mudar a frequência, ela precisa acertar o botãozinho da frequência dela. É aí que entra a psicologia positiva com o estudo científico da felicidade. Porque é você praticar, isso vem da psicologia até comportamental, né? Então, o estudo da felicidade, Aristóteles já começou antes, 382, antes de Cristo, ele já falava do estudo da felicidade, né, da vida plena. Só que vida plena, porque a gente fala, você não precisa, não é só a felicidade. Você precisa ter um comprometimento, um engajamento com algo que te dá muito prazer, aquilo que te dá, sabe, que você não vê o tempo passar. A gente fala até o flow, a teoria do flow, né, que é o fluxo, o fluir da vida. Né? E o que que acontece? Muitas vezes a pessoa vive fora disso. Ela não tem prazer no que ela faz, não tem significado a vida dela. Ela vive na vida prazerosa, a vida que é efêmera, a vida que eu quero comprar um carro, eu faço tudo, enquanto eu estou guardando dinheiro para comprar esse carro, eu estou engajado naquilo, estou feliz. A hora que eu compro, passou algum tempo, eu já quero outro carro. Se eu quero uma roupa, uma bolsa, alguma coisa, o que acontece? Isso é rápido, passageiro. Essa vida prazerosa é isso que está gerando insatisfação nas pessoas. É a questão do ter, né? Então as pessoas, ou nós, né? Muitas vezes pensamos que a felicidade é na conquista, e não é na conquista, né? Está no caminho. A gente entende. Está na jornada. Está na jornada. E a jornada tem sofrimentos, tem dores. Se a gente conseguir extrair a felicidade, né, em cima desse caminho. Então, quando você fala assim de a vida, ela tem situações difíceis. Sim. Tem, é normal e vai ter. Ela tem coisas boas, depende do foco para que lado eu vou. Qual a minha escolha? Eu quero focar só no lado que é negativo, no trabalho que é ruim, nas coisas que estão ruins, ou eu tenho coisas boas? Eu posso focar e escolher. E esse, como você falou, do ser e do ter. O ter, ele está muito associado assim, a minha felicidade é quando eu tiver uma casa, quando tiver um carro, quando eu fizer isso, quando fizer aquilo, e eu conseguir bens. Gente, eu não estou falando que não é para não ter, é para ter, sabe? Dinheiro é bom, dá para você fazer, é tudo. É propósito, né? É o quanto você coloca a sua vida só ali. Então, essa pessoa vai ficar sempre nessa busca e isso acaba rápido, é muito rapidinho. Você conquistou, ganhou aquilo, acabou. Sabe? E aí você começa mais, mais e mais. Eu quero mais. Agora, quando você está numa vida que você tem um propósito, sabe, uma missão, um significado, esse trabalho que vocês fazem aqui dá significado na vida de vocês. Uhum. Vocês têm um propósito, como é que eu digo? Estão engajados em um projeto que é além de tudo. Vocês deixam de tudo num domingo, às 8 horas da manhã, para vir aqui. E isso, como que vocês saem quando saem daqui? Não saem feliz? Uhum. Não saem com missão de vida? Sai mais leve, né? Então, isso aqui é o ter. Isso é ter? Não, isso é ser. Ser é o que nos traz esse, sabe, felicidade plena. E é isso que é maravilhoso, que eu acho, que a psicologia está entrando nessa área. O Mart Seligman, que começa em 1998, é muito recente. Sexta passada eu estive na Unip falando sobre psicologia positiva, ciência da felicidade. Perguntar. E aí eu perguntei, né, porque eu estudei na Unip, então foi aquela, sabe o que é aquela realização plena de eu estar novamente naquele palco e falando, só que de uma forma completamente diferente, de uma aluna palestrante, de uma pessoa que entrou lá que não conseguia falar em público, que foi lá que eu venci muitas barreiras, e também no Paulo de Tarso, que eu também venci, foi lá no Paulo de Tarso. Começou. Ele só vence praticando, né? A hora que eu vi aquela lá, eu falei, me senti em casa, que coisa mais linda, que delícia. Sabe, tinha mais de 200 pessoas, que coisa, e falar de felicidade. Só que as universidades, só as federais que estão entrando mais com esse tema, tá? Agora, Estados Unidos, isso aí está, faz parte da formação, mas aqui para nós. Então, eu falei, olha que coisa linda, né? Se eu poder fazer, isso é significado de vida. Então, é propósito de vida, nós precisamos ter propósito. Mas, Bia, a gente... Nós temos a pergunta para o nosso público? Não. Não tem? Não, eu queria falar, Bia, por que que é assim, é recorrente? Sei lá, pode ser até que isso seja próprio da nossa, do nosso estágio evolutivo ainda. Mas nós, a maioria das pessoas, coloca a felicidade onde não consegue alcançar. E coloca essa meta como se fosse felicidade. Uhum. Por que que a gente não é satisfeito com aquilo que nós somos ou com aquilo que nós temos também? Né? Por quê? É próprio da característica do ser humano. Um dia a gente vai conseguir se assentar. E outra coisa, esse negócio de depressão, de síndrome disso, síndrome daquilo, não decorre muito de você achar que você não está alcançando a felicidade? Sim, bastante. Isso que você falou, as pessoas, elas não sabem, elas colocam uma meta para ela, talvez, muito além, e talvez ela esteja se comparando com o outro, porque aquilo que te faz feliz não é aquilo que me faz feliz. Só que eu acredito que se eu fizer como você, eu vou ser feliz. Então ele coloca uma meta para ser você, para ter o que você tem. E ele vai ter frustrações. Já na psicologia, o Freud já vem falar do princípio do prazer. É tudo que é prazeroso. Isso cai, é real. Só que o Freud estava só na vida prazerosa. Tudo que você conquista é o alimento. O que acontece se a pessoa desenvolve o hábito só o alimento que me dá prazer? Ela vai ficar obesa. E se ela só a bebida que vai me dar, ela vai vai ter problema com o alcoolismo. E traz doenças à pessoa. Então essa busca do prazer é real, tem. Só que é uma vida. Depois vem o outro, o David Frank. Ele fala que já começa a falar, a vida precisa ter propósito. Isso é tudo em 1920, 1939. Então esse estudo de busca da felicidade, Jorge, é contínuo. O ser humano está sempre em busca deste prazer. Mas ele quer o prazer rápido, ele quer a felicidade rápida. Eu quero para amanhã, porque agora é fast food, né? Então eu quero ser feliz. Hoje é hoje. Miogização, né? Da vida. Então, mas nós podemos ter vários momentos felizes. Né? Só que quando tem uma coisa ruim, a gente fica com ela. Você se liga a um minuto de coisa ruim e esquece das outras 23 horas e 59 Isso. minutos durante o dia, né? Isso. Pode ter tido um monte de coisa feliz, um monte de coisa alegre, aí daqui a pouco acontece alguma coisa ruim e você se fixa naquilo. Isso acontece muito também com os nossos, quando a gente perde um ente querido, com o nosso, né, que ele vai parte para o plano espiritual. Todo mundo se liga na morte. Sim. E esquece da vida, esquece Sim. do tempo que a pessoa teve com a gente, das alegrias e tudo isso. Quer dizer, aí o que que acontece? Você acaba atrapalhando a sua própria vida, porque você fica concentrado naquilo, e não deixa a pessoa lá onde ela está também deslanchar, né? Porque você fica concentrado no momento trágico. Sim. Eu gosto de contar uma historinha, Bia, assim... Nós aqui de São José dos Campos, a maioria vai para Caraguatatuba, né? Chega um feriadão assim, todo mundo em Caraguá. Se você quiser fugir do pessoal de São José, o Alamar Regis já está morando aqui em São José agora, chegou aqui essa semana, já vou dando um toque para ele. Quer fugir do pessoal de São José, não vá para Caraguatatuba, não. Você chega lá, você só vai encontrar gente de São José. Mas o cara está lá passando aquele final de semana, com todo o direito, com a família, tomando sua cervejinha, se ele gosta, tomando seu refrigerante, alguma coisa, na praia, passa um dia, passa dois, aquela felicidade total, alegria. Aí quando vai chegando o final do feriado, ele vai ficando meio assim. Passou aqueles dias todos felizes, ele começa a pensar, meu Deus, foi muita felicidade para esses dias. Será que vai acontecer alguma coisa nessa volta? Será que vai? Será que eu vou bater o carro? Será que é muito... A pessoa, ela está acostumada a ser tão pessimista que ela não dá direito dela ter felicidade. É isso mesmo. No que eu me ligo? Uhum. No que eu coloco o meu foco? No que eu coloco, sabe, a direção daquilo que eu quero ver? O nosso cérebro, ele tem um sistema que se você... o SAR, que chama. Se você colocar foco naquilo, é só aquilo que você vai enxergar. Uhum. Esses dias eu falei assim, olha, eu acho que o dia que eu for comprar o carro, eu vou comprar um carro vermelho rubi, porque eu acho muito bonito. Eu só vejo o carro vermelho rubi na rua. Uhum. E é o quê? Eu fiz uma seleção. Uma área do meu cérebro, ele fica focado naquilo. Então, por isso que vem, porque você pode treinar a felicidade, você pode treinar, ter visão positiva. Quando você falou você falou assim, um minuto ela esquece de tudo. São duas coisas que eu falar que me lembrei na hora. Uma pesquisa feita que em um minuto de raiva intensa que você passa, né, eles mediram os hormônios estressores tira o sangue, faz todo o hormônio, verifica os hormônios, né, que são cortisol, tem adrenalina. Adrenalina é boa, cortisol é bom, gente, só que em excesso no, ele vai, vai corroendo todo. E um minuto de raiva intensa, eles foram monitorando a pessoa, ver quando que saía esses hormônios do corpo. Levou 6 horas. Um minuto de raiva. Então, imagina uma pessoa que ela passa por situações de raiva constantemente. Ela está bombardeando o organismo dela constantemente. Com aí que vem as doenças negativas. Não, não é só energia. Realmente, seu corpo, hormônios estressores, cortisol, adrenalina, entre outros, eles são estressores, eles são necessários. A gente não levanta de manhã se não tiver um cortisol. A adrenalina também nós precisamos viver, e tem muitos outros. Só que se você sendo bombardeado totalmente, ele vai corroer, vamos dizer, uma camada do neurotransmissor que se chama camada de mielina. Imagina um fio elétrico, ele tem uma camada de plástico, de borracha isolante. Esses hormônios vão descascando, e o que acontece com um fio quando encosta com outro sem proteção? Ele dá curto-circuito, queima. Graças a Deus que o nosso cérebro se recompõe, tá? A plasticidade cerebral, mas você constantemente bombardeando, você vai estar desligando áreas do seu cérebro que são importantes. As pesquisas e os trabalhos e as técnicas para você vai estar trabalhando em reconstituição neural. Reconstituição neural? É. Nós, o tempo todo, nosso cérebro, acho que muitas pessoas já viram que é como se fosse uma árvore cheia de galinhos, cheia assim. Então, tem as pontinhas, que são os dendritos, que eles se conectam um ao outro, e esse curto-circuito, quando dá, é aqui que desconecta, não passa uma corrente para o outro de informação. E só que foi desde 70, mais ou menos, comprovado que o nosso cérebro se recompõe, se reconstrui. Ele acha novos caminhos, novas conexões neurais. Então, este é o estudo da felicidade, este é a ciência da felicidade. Está comprovando que quanto mais nós praticarmos coisas que são, nos trazem bem-estar, que elas são boas, como a gente falou do abraço, do sorriso, do práticas, sabe, que nos trazem alegria, que fazem sentido. Fala, olha, aquele minuto da minha vida valeu por tudo. Aquele segundo que eu tive valeu por tudo, sabe? Então, é bem assim. Legal. E o que você falou também, ele tem... Quem comentou isso aqui também foi o Sebastião Camargo, né? A capacidade de você se recompor até suas células do corpo inteiro, até para você poder ter uma cura, né? Isso. E por que que a gente não pode fazer isso com o cérebro, né? E criar essas enzimas para poder sentir a sensação também de felicidade, né? É difícil, mas é possível. É difícil, mas é uma busca e é prática. Exatamente. Tudo é possível, né? E deixa eu só comentar que a gente já tem a pergunta para sorteio, só para divulgar, para as pessoas poderem participar e responder aqui também no site e no Facebook. Então, a pergunta para o sorteio é possível ser feliz neste mundo? Então, comente aqui para a gente a sua opinião, o que você acha. Ligue para nós no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Ou entre pelo WhatsApp ou pelo nosso facebook.com/vivenciaespirita. Então é só entrar e deixar o seu comentário, a gente vai sortear no final do programa. E então se é possível ser feliz neste mundo. Então deixa seu comentário. Jorge, a gente precisa ir para os... Isso, vamos para o nosso intervalo comercial. E hoje eu queria trazer para vocês uma música inédita aqui. Muita gente, a maioria, 99,9%, não conhece ainda, porque é uma música gravada pelo um grande artista, né, pelo um grande compositor, cantor brasileiro. É a música do João Cabete, Alma Gêmea, né? Mas nada mais, nada menos que quem... Mano, né? Não, é exatamente, o João Cabete que fez a música, né? A poesia é do Espírito Emmanuel. E nada mais, nada menos do que Raimundo Fagner gravou essa música, né? Então nós vamos colocar ela para vocês aí agora. Quem me passou foi o Rogério também. Rogério Bilar, lá de Taubaté, que é amigo do... Que é amigo do Renato Teixeira, que o Renato Teixeira é amigo do Fagner, né? E eles estão muito envolvidos, escutando muitas músicas espirituais, assim, né? Para poder. Até o Ari mandou outras letras para a própria composição, próprias letras que o Ari fez. O Rogério falou que o Ari está mandando também para eles, né? Para eles apreciarem. Muito bacana. Jorge, antes de nós entrarmos começando, nós temos que dar as boas-vindas para o Alamar, que está morando aqui em São José. Isso. Mudou sexta-feira para cá. Uhum. E daqui a pouco ele fala com a gente, né? É. Eu quero saber, na hora que ele se juntar, ele e Eurípides, quem vai aguentar. Nossa. Esses dois? Porque um mora em cima, o apartamento do Eurípides é em cima do apartamento que ele mudou, né? Aí o Eurípides está se aposentando também, daqui a pouco está aposentado. Nossa, já viu, né? Pessoal sem fazer nada. Então, um grande abraço pro nosso irmão Alamar, que está chegando aqui no Vale do Paraíba, né? Muito. A gente sabe que ele é uma pessoa muito batalhadora dentro da doutrina espírita. Eu considero o Alamar um dos maiores divulgadores que nós temos dentro da doutrina. E está aqui agora na nossa região. Espero que nós, todos daqui da região, possamos aproveitar do Alamar, né? E que nós possamos seguir as trilhas do Alamar, né? Porque ele é aquele, uhum, aquele que vai quebrando tudo, vai curando tudo, né? Uhum. E a gente tem que ficar atrás recolhendo os pedaços, né? Não, mas ele não vai quebrando. Ele vai abrindo caminhos, né? Quebrando preconceito, quebrando uma série de coisas. É, é o mais difícil de tudo. Essa tarefa é difícil. Mas vai ser difícil. É. De minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinha na benção dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus belos. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Vinha na bênção dos deuses, na divina claridade, descer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, tenho que esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Da claridade dos céus. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos com a nossa querida amiga Bia Porto, falando sobre a ciência da felicidade. Ela é psicóloga e hipnoterapeuta e também está aqui conosco falando sobre a alegria de ser feliz. Uhum. Bia, a pesquisa que você estava falando aqui em off, quanto à felicidade interfere em nossas vidas, Como assim? Como ela pode interferir em nossa saúde, em nossa vida, em nosso comportamento? Então, é que dentro dessas, da pesquisa da felicidade, chegou-se a um, vamos dizer, a um índice, né? E até a pergunta, você pode ser feliz aqui nesta vida? Tá? Como está lançada a pergunta? Foi visto que, dentro da pesquisa, que 50% é genético. Genético. Então você traz nos seus genes, eu falo assim, genes, eu falo que nós temos genes que são os físicos e tem os genes espirituais, tá? Vamos colocar assim, né? Você traz informações, né? Que você tem, assim, eu sou mais feliz ou sou menos feliz. Eu venho de uma família, e existe isso, foi comprovado que é genético. 10% são as circunstâncias da vida, como o Jorge falou antes, da morte, né? A pessoa morre e aí ela vai focar só na morte. Minha vida acabou porque meu companheiro morreu, meu filho morreu, mas aquilo é o como eu encaro isso. São circunstâncias, perdi meu emprego, tive que mudar de cidade, doença veio, alguma... Isso aqui determina, 10% só determina que eu vou ser infeliz. 10%. E 40% é intencional, que fala. Eu treino para ser feliz. Mudo comportamentos, eu mudo hábitos, eu mudo forma de pensar, eu mudo meu foco. Eu tenho capacidade 40% de mudar. Então, está em nossas mãos a escolha. O que que eu escolho? Eu escolho seguir para o caminho pedregoso, o caminho que é só de infelicidade. Eu vou juntar tudo, botar dentro da minha vida todos os momentos, aquele muro de lágrimas que vem desde quando eu nasci, aquela coisa assim, até hoje. Será que não dá para eu pegar as coisas que são boas e trazer até hoje? E aquele que tem aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, isso. Dá para mudar essas pessoas? Dá, só ela querer. Exatamente. Só ela querer. A mudança não somos nós que fazemos. Vocês estão aqui levando mensagem, levando coisas boas. Depende de como ele quer ouvir isso, de como ele absorve isso. Talvez esteja velado, né? Ele não enxergue com os olhos. Se não veio aqui para mudar, não seria muito melhor ter dado lugar para outro na hora de reencarnar também, né? E a pessoa tem que pensar desse jeito, por favor. Eu vim aqui para ficar desse jeito a vida toda, sem querer mudar. Se nós viemos para ser felizes, temos que procurar essa felicidade. Agora, se for do mesmo jeito a vida toda, com certeza não vai ser. Eu falo, são pessoas geralmente até mal-humoradas, pode ver. Gente que fala, eu já estou com 50 anos, nasci desse jeito, vou ficar assim mesmo. Endurecida, né? Então é complicado. Rodrigo, vamos dar uma olhadinha. Vamos falar sobre, a gente tem participações aqui no site e aqui no nosso WhatsApp, né? Então é possível ser feliz neste mundo? Então a Ari Rangel, que tem uma coluna no nosso site, sempre está aqui com a gente, manda bom dia, amigos e irmãos, excelente programa. Concordo em gênero, número e grau com a fala da nossa querida irmã. Acho o pessimismo um dos maiores obstáculos à nossa felicidade. Hoje, só se fala em crise e ninguém aponta o caminho. Ou seja, ficamos ruminando a crise e não queremos enxergar as muitas saídas que existem. Lembro de uma frase de Chico Xavier que dizia que a única coisa que merece revanche é o sorriso. Sejamos felizes, afinal, num domingo abençoado como este, só de estarmos ligados no Vivência Espírita já temos motivos de sobra para se sentirmos felizes. Rodrigo, um forte abraço. Lembrando dessa frase de Chico Xavier, a única coisa que merece revanche é sorriso. Depois da frase pronta, parece tão fácil, né? Agora, quando a gente, né? Olha só, sorriso, a pessoa ri pra gente e a gente ri de volta, né? Então isso merece um revanche sempre. E ele dizia assim, né? Porque o Chico Xavier, com aquele corpo dele sofrido, né? Vida toda, doente, era mais fácil contar as doenças que ele tinha do que a saúde. E ele dizia assim: o corpo é meu, ele pode sofrer, meu rosto é do próximo, ele tem que sorrir. Então, nós não somos dono do rosto, nós podemos ser dono do corpo, mas o rosto nosso é para quem está vendo, né? Inclusive, para a gente conseguir olhar o nosso rosto, a gente tem que olhar no espelho, senão a gente não consegue ver. Tem que procurar alguma coisa externa para ver o nosso rosto. É porque ele é para os outros mesmo, né? Então ele falava isso. Então depois de pronto parece fácil. Nem sempre existe um espelho, né? Não, já... esse negócio de espelho tem aquela história da, do, da... do lago lá. Não, do, do espelho foi o seguinte: o homem tinha um espelho e tinha um espelho guardado lá na mala dele. Ele era casado e a sogra morava com ele. Né? E de vez em quando ele ia lá escondido só pra olhar no espelho. Era coisa. Inclusive quando a gente descobria novos novos países, novas coisas, levava espelho para dar para os índios, que era, era legal, né? Quem nunca tinha visto um espelho, aquilo era uma coisa fantástica. E ele ia lá escondido na mala, olhar o espelho e tal, olhar o espelho, e a sogra começou a falar para minha filha, estou desconfiado que ele tem outra mulher. Ele tem alguma coisa, deve ser carta, deve ser alguma coisa que ele recebe, que ele fica muito escondido, ele está escondendo coisa de vocês. Aí eles aproveitaram um dia que ele saiu, elas foram as duas lá, a sogra foi lá e pegou, quando abriu a mala, que ela pegou o espelho que olhou, falou, minha filha, ela tem outra mulher, mas se contente, ela é muito mais feia do que você. Né? Que legal. Continuando aqui. Então, o Maurício Tomé, nosso amigo Maurício Tomé, ele também entra, manda, bom dia a todos. Ser feliz é possível. Não é fácil conquistar essa condição. Aprender a estar bem em qualquer circunstância exige e memória imomerável. Não, é porque ele colocou mesmo embaixo. Enorme desprendimento. Enorme desprendimento. É. Lê, de novo. Lê de novo, Rodrigo. É, eu acho que foi o corretor, né, automático. Então ele fala que aprender a estar bem em qualquer circunstância existe enorme desprendimento. Legal, Maurício. Obrigado pela participação. A Cláudia Campos manda um bom dia abençoado. Sim, é possível ser feliz neste mundo. Não se esquecendo que felicidades são momentos apenas que devemos ser muito bem aproveitados, pois momentos bons e ruins se alteram. O que se deve fazer é dar mais ênfase nos momentos felizes, é claro. E o Antônio Bessa, de Campinas, manda bom dia a todos. Respondendo à pergunta, certamente o ambiente terá grande influência no humor. Precisamos de força interior e automotivação que nos isole de ambientes hostis. Seremos realmente felizes quando a felicidade estiver depositada em nossos princípios e convicções, e não no que ou quem nos rodeia. O ambiente será apenas um estímulo ao desenvolvimento de nossas convicções. Legal, pessoal. Obrigado pela participação aqui no site. Temos aí no Facebook também, Jorge? Participação? Facebook, por enquanto, não. Ah, tem o Aécio César aqui, que é... O Aécio César tinha reclamado aqui da... Reclamado não, tinha avisado, né, que não estava funcionando a webcam, mas agora já está funcionando a nossa webcam. Foi até bom ter lembrado. Quem quiser entrar na nossa webcam, é só entrar no nosso site vivenciaespirita.com.br e assistir também, ver a gente aqui conversando, batendo esse fazendo esse bate-papo. O Aécio César, falei. Não, por favor, conclua. Ele respondendo a pergunta também, se é possível ser feliz neste mundo. Ele fala, quero parabenizar o Vivência Espírita quanto ao assunto deste domingo. E a entrevistada Beatriz Paula. Quanto à pergunta do dia, sim, existe uma enorme chance de a humanidade ser feliz. Embora, por enquanto, ela está sentindo na pele a ausência da felicidade. Porque não há ainda práticas das virtudes no bem viver dos homens. Legal, essas mensagens são muito boas hoje, hein? Essas respostas. Não. São pessoas felizes que estão passando a mensagem para nós. Então é legal. Ele falou aí, posso falar uma coisa? Ele falou das virtudes, né? Isso é o estudo. Isso foi uma das da pesquisa que o Seligman, quando ele vem com a psicologia positiva, ele e o Peterson, eles fazem uma pesquisa do Oriente, do Ocidente, e tudo, quais são, o que é comum nas pessoas, o que que leva as pessoas a serem felizes, porque eles vão pesquisar felicidade, né? E o Seligman, ele era um depressivo, ele foi estudar, ele era um depressivo, e eles chegam às virtudes. As virtudes e as forças de caráter. Então, o quanto você desenvolve e como eu vou desenvolver essas virtudes? Como transcendência, tem toda uma coragem, né? Determinação, tem várias situações, amor, todas essas situações. Então, esta é a prática. Aqui estão os 40% que você vai desenvolver essas virtudes. Alguém falou também de conseguir, como é que fala, nos momentos difíceis. Como que você sai da situação? É ser resiliente. resiliência, né? Eu acho que não sabe que o bambu é o símbolo, não? Uhum. Não quebra. É resiliência é um termo mecânico, né? É da física, né? É que você enverga, mas elétrica, não quebra. Isso. Não é? Isso, para falar na linguagem popular. Você tem flexibilidade. Flexibilidade. Tem flexibilidade. É o quanto você, no momento, como falou antes, de crise, de dor, o país está passando, todos nós estamos passando, e isso tem na nossa vida, tendo em todos os lugares, mas como eu encaro isso? Eu vou ficar, eu escolho, eu lembro que falei sempre da escolha, e as situações acontecem, você, como fala, o bambu é o símbolo da resiliência, eu envergo, mas não quebro, eu vou até lá, mas eu não quebro, eu saio, é flexibilidade. Isso tem a ver muito com o perfil das pessoas, o perfil comportamental, tem um estudo muito grande, mas nós podemos desenvolver, gente, acredita, é 40%, 40% está, você é corpo, mente e alma, né? Espírito. Você, uma pessoa só quer cuidar do corpo, o outro só quer cuidar da mente, gente, é tudo. Não tem como. É um conjunto. É um conjunto. Nós somos felizes na infelicidade. Tá? É ser feliz na infelicidade. Vai falar que o país todo está passando por uma infelicidade. Na minha casa está tudo ruim. Mas eu posso ser feliz. Como eu posso ser feliz? Porque se eu sou um pontinho de felicidade, de luz, é luz. Eu emano energia de luz. Eu emano energia. Vamos falar física quântica. Mas eu emano espiritualmente uma energia de luz também, e eu entro em sintonia. Então, se eu sou uma luzinha, eu posso ser um pouquinho de luzinha, mas eu estou iluminando umas pessoinhas do meu lado. Eu estou levando essa sensação de bem-estar, e que é possível. Né? Então, é o quanto eu posso. Então, eu falo assim, não se compare com o outro, que o outro é mais feliz porque ele tem uma mansão, porque ele tem isso, porque ele consegue fazer, está estudando, como dizem, Harvard. Esquece. Faça o seu caminho. O seu caminho é o seu, é trilhar o seu nessa vida. Eles achegaram que as pessoas que são felizes não são as pessoas que têm coisas. São pessoas que às vezes são pobres, elas não têm nada, mas elas são felizes. Felizes. Eu vi na televisão esses dias, eu não lembro qual canal foi, a reportagem, ele foi até lá e a pessoa não tinha nada, nem água ela tinha. E ele tinha um sorriso, sabe, um sorriso, e falou, mas pronto, como que você é feliz? Sabe, não tem, a casinha era de barro, não, mas eu sou feliz aqui em um lugar, olha a natureza que eu tenho, sim, olha isso, e eu planto ali, eu tenho amigos, eu tenho pessoas, mas eu também fico sozinho, eu fico comigo. Olha, ser feliz é estar com você. É. Essa tem aquela história. Gostar de você. Tem aquela historinha do caboclo que estava na beira do rio pescando com a varinha. Aí passou um cara em cima da ponte, ele viu aquele caipira ali pescando. Ele desceu, foi lá conversar com o cara. Pô, meu amigo, você precisa mudar. Você, se comprar uma tarrafa, você vai pegar muito mais peixe. Aí depois você compra esse peixe, compra um barco, daí você vai ganhar muito mais, daí vai chegar num ponto que você vai fazer o que você quiser da vida. O caipira deu uma cuspidinha de lado e falou, mas eu tô aqui com essa varinha fazendo aquilo que eu quero na minha vida, pô. E você vem se meter na minha vida, pô. Então são questão de visão diferente, né? Visão. E a gente vê que tem muita gente que acha que o dele é certo, o restante tá tudo errado, né? Isso nós encontramos muito dentro do nosso meio religioso, né? Às vezes tem pessoas que ontem mesmo estava assistindo um programa de televisão lá do Hulk, uma senhora ganhou uma casa nova, coisa e tal, depois um banco deu para ela 10 mil reais para ela fazer o que ela quisesse. Ela, humildemente, ela perguntou para o Hulk, eu posso vir, desses 10 mil reais, eu posso virar em cesta básica para a minha vizinhança? Então a gente vê que ela estava fazendo uma coisa mais coletiva, pensando nos outros do que pensando nela. Porque eu já ganhei uma casa. É. Então eu posso dividir isso que eu ganhei. É. Isso é uma contribuição social. Isso é estar com o outro. Eu quero dividir a minha felicidade. Eu posso. Né? Então é a coisa assim do egoísmo. Você ser, é meu. Né? E a pessoa se foca. É aquilo que é importante. Não, é o caso da gente. Muitas vezes nós estamos dentro da doutrina espírita, a gente está mais preocupado com os outros que com a gente mesmo. E tem gente que se incomoda com isso. Tem gente que não aceita, não acredita que nós viemos fazer um programa aqui sem ganhar nada. sem ter nenhum lucro, as pessoas que trabalham nas nossas casas espíritas, eles não acreditam que nós podemos atender bem as pessoas sem ganhar nada. E tem gente que não acredita, fala, mas você não ganhou nada para isso? Quer dizer, nós ganhamos demais aqui nesse programa, porque a satisfação que nós temos de todos os domingos levar mensagem boas e correta para os nossos ouvintes é o nosso pagamento, né? É. E eu fico feliz quando vocês me chamam, eu adoro vir aqui. Não, é muito bom. Não, dá significado de vida. É. Porque eu falo que nós temos que ter propósito e missão de vida. Não, sábado eu fui visitar um jornal aqui em São José. Um rapaz do jornal que ele distribui gratuitamente 7 mil jornal por dia. Ele não cobra jornal. Ele falou, olha, só que tem uma coisa, no meu jornal não tem crime, não tem para falar mal da vida dos outros, não tem para falar mal de ninguém, porque eu já me ferrei quando eu tinha um jornal antes e falei mal de uma construtora, quase que eu me ferro. Mas agora aprendi. Tem tanta coisa boa pra gente falar, por que eu não vou falar de crime, falar de morte, falar de desespero, né? Falar das coisas boas dentro da tua vida, o que que você pode, que é bom? Você pode ter um momento bom com seus amigos, você pode ser com a sua família, é um almoço, é tomar um sorvete. Esta é a busca, é você focar, é uma prática. Você focar todos os dias, quando terminar o dia, antes de você dormir. Isso se chama diário de bênçãos. É uma técnica. Diário de bênçãos. Diário de bênçãos. Você, porque você vai receber bênçãos com isso, entendeu? Para você, porque a prática é você, não é o outro. É você, ao final do dia, antes de dormir, você fazer uma revisão do seu dia e falar, pelo menos três coisas, por que que valeu a pena viver o dia de hoje? Quais são as coisas boas que aconteceram? Que nem eu tenho certeza que hoje, a hora que eu for fazer o meu, foi vindo aqui no programa. É algo que me deixou muito feliz. É. E me deixa feliz. É muito bom. E eu acho que depois eu vou pro sítio do meu irmão, também é uma coisa boa. Eu não sei, até ao final do dia vai ter muita coisa. Mas nós temos a Ângela Miléo, nossa ouvinte, sua grande amiga. Ela está dizendo aqui, é possível ser feliz nos dias de hoje, sim. Envia beijos à Beatriz e parabeniza pelo programa. Envia também abraços ao Jorge, ao Rui e ao Rodrigo. Um grande abraço, viu, Ângela? Eu não sei, ela tinha parado um pouquinho de ouvir o nosso programa. Agora está voltando firme. Ah, não, tá sim. Nós agora tem curso tanta junto. Opção, tem tanta opção para escutar o programa Vivência Espírita. Agora não tem mais jeito. Agora não tem desculpa mais para não ouvir o nosso programa. É no celular, só baixar no celular, né? A rádio web no celular, né? Fala aí, Rodrigo. Para as pessoas baixarem no celular pelo Android, entrar lá no Google Play e colocar Vivência Espírita. Então você já aparece lá o nosso aplicativo com o logo lá do Vivência Espírita. É só baixar e escutar 24 horas por dia. Né? Também a nossa rádio. E quem tem Apple? Aí quem é pelo iRádios, né? Pelo iRádios. Aí lá dentro você tem que pesquisar por Vivência Espírita e vai aparecer, dá até para colocar como favoritos. Uhum. Né, a rádio. Porque lá no iRádios você tem acesso a várias rádios. Né, então não tem um aplicativo exclusivo para o da Apple, da maçãzinha, né? Da maçãzinha. O nosso programa tá 24 horas no ar. 24 horas no ar, tem músicas, momentos musicais, mensagens de Chico, de Valdo, Tadeu de Araxá. O Cosme Massa também, compreendendo Kardec. Tem o nosso irmão Edson Barbosa, de curas espirituais, também com o programa Curas Espirituais. A Beatriz quer fazer um programa lá. Na hora que a gente tiver o estúdio, ela vai fazer. Ou então, a gente pode também começar a gravar também. O Alamar, que chegou agora em São José dos Campos, daqui a pouco ele tem que fazer um programa lá também. Lá no Visão. Isso é estar expandindo, levando mensagens boas para as pessoas e tornando melhor. Aí é a escolha da pessoa. Ele vai ouvir essa ou vai ouvir a outra que fala só dos desastres. Tem opção. Melhor quanto mais. Tem opção. A escolha é sua. Opção e estiver falando do bem, né? Falando de bem. De forma positiva. A Beatriz vai preparar um programa, então, especial pra gente. Especial, programa não. Vários, né? Ele tem que fazer vários programas. Vai gravando e depois gravando. Deixa lá. Né? Ótimo. Viu? Isso que é significado de vida. E vocês estão me auxiliando a cumprir a minha missão, o meu propósito de vida. Muito obrigada. Gratidão. Vamos então para mais um intervalo comercial. A música do Fagner a gente tinha colocado para mostrar, né, a Alma Gêmea, que era uma música espírita que o Fagner gravou. Mas não, se vocês podem não ter ouvido direito, mas estava falando de felicidade também, né? E então todas as músicas hoje, o nosso momento Food Company também é momento Gigavale, é Também, Futecomp não existe mais para patrocinar a gente, né? Agora é Gigavale, faz tempo já. É, o momento de Gigavale será sobre felicidade também. Mas agora a música com Jacos e Alana, Seja Então Feliz. Feliz aquele que leva em seu coração sentimentos sublimes, o amor, a paz, a união. Que leva dentro de si a bondade, o perdão, e que vê nas pessoas amigos, todos irmãos. Feliz aquele que sente ao amanhecer que a vida é pra nós um presente feito pra viver. Feliz aquele que sonha, que luta pra realizar o sonho da vida de todos que feliz aquele que brilha com todo esplendor, ilumina a todos, alegra, dá seu calor. Carrega consigo a verdade que dá a mão aqueles que por um momento se encontram no chão. Se encontram no chão.

para alguns às vezes são curtos, outros longos, mas todos têm o mesmo fim, todos querem chegar àquele lugar, né? Só que a coisa mais importante, até no final ele que fala, você é responsável, né? Você e mais ninguém. Então não é o outro que faz sua felicidade. Então eu não sou feliz porque eu não tenho o meu casamento feliz. Eu não sou feliz porque meu filho não me ama, não vive comigo. Não é no outro. Eu não sou feliz porque eu não tenho um trabalho que eu gosto. Não está no outro, está em nós. Então eu acredito o seguinte, eu falei, é um poema, é uma verdade. Eu digo, se lê esta mensagem foi dado agora, em todos os detalhes, até o que ele fala, que a gente estava falando antes. Você pode ser feliz dentro da infelicidade. Você pode ser feliz em todos os momentos. A escolha é nossa. Então, quando ele fala calma, eu digo respire, respire, perdoe, faça atos de gentileza, está tudo lá, você é responsável. Ele fala do jardim, né? Tem aquela de Shakespeare, cultive o seu jardim ao invés de esperar que te tragam flores, né? Então, o quanto nós às vezes esperamos que o outro nos traga as flores, que o outro nos traga a felicidade, que o outro está no nosso caminho, exatamente, eu falo assim, é na sua jornada. A jornada é a mais importante, não é o final, é o como eu vou traçar essa jornada. Coisas difíceis todos nós vamos ter, mas é como eu escolho, como eu vou plantar meu jardim. Cultive o seu jardim, faça a sua felicidade. A escolha é só nossa. O período que nós estamos dentro de infelicidade, de dificuldades, eu faço uma analogia com a borboleta. Ela, quando ela sai de lagarta rastejante, ela se vira num casulo, é um momento de muita dor. Só que depois ela sai uma linda borboleta. Então eu vejo que o caminho para a nossa felicidade é isso. Se nós estamos dentro de situações que são muito difíceis, pense que é só um momento, que é um momento do casulo, que é um momento, e o que eu posso aprender com essa situação? Como eu posso me tornar uma pessoa mais tranquila, mais feliz? O que eu estou aprendendo? Autoconhecimento é tudo. Eu sei quem sou, posso ser feliz. A escolha é minha. É que nem tem aquela história daquele casal que foi homenageado, que era um casal muito atuante, muito feliz. Aí foram entrevistar a mulher perguntando ao seu marido, o marido dela. Falou, não, meu marido é muito bacana, mas e vocês são felizes? Ele contribuiu muito? Não, ele contribuiu sim, mas a felicidade, ela é minha. Quer dizer, eu que tenho que trabalhar para ser feliz. Não fico dependendo do meu marido, né? E é o que mais chega, é assim, eu sou infeliz porque meu marido morreu, eu sou infeliz porque meu marido bebe, eu sou infeliz porque meu filho usa droga, eu sou infeliz porque meu filho tem uma opção sexual que não é o convencional, eu não sou feliz. Mas o que te traz a felicidade? O que te dá alegria pela vida? É isso que nós estamos aqui, achar esses momentos. Então são nos pequenos momentos. E eu digo que nós temos que viver, quando nós estamos vivendo coisas boas, viva em câmera lenta. Para ficar registrado. Boas em câmera lenta. E as coisas ruins, deixa rapidamente. Bota no... Esse é o Vivência Espírita. Estamos aqui com a Beatriz de Paula Porto. Estou fazendo o papel do Rui aqui. Vamos comentar aqui que a gente tem uma participação do Ari Rangel. Ele faz uma pergunta para a Bia. A propósito, peço à querida Bia que interprete, né, a frase de Gandhi. Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Obrigado. É isso aí. Porque essa é a busca. A felicidade é o caminho, né? E antes na mensagem falou assim, caminhos para a felicidade. Então, quando você fale assim, um caminho, talvez a pessoa ache que tem um caminho certo. É igual um GPS. Você põe um GPS para você chegar em tal lugar. E não tem. Então, é ser feliz na jornada. Lembra falando da jornada? A felicidade está nesta jornada, mas é ser feliz. Tem um filme, né, que fala sobre isso. Tem, é o Poder Além da Vida. Muito bom esse filme. Fantástico esse filme. Fantástico. Esse filme é muito bom, recomendo. Superação total. Aquilo que nós falamos no começo, né, Bia? Porque quando o caminho para a felicidade seria você procurar esse caminho e você ter uma meta lá na frente para ser feliz. Então, uhum. E na realidade a conclusão que a gente chega é que ela não está lá na frente. Ela está com a gente. Está então aqui. A felicidade é o próprio caminho. É. Você está junto com ela. Tá junto agora, com se ela. Você quiser colocar ela lá na frente, é problema seu. Você, uhum. Entendeu? Você pode até... É o que a maioria das pessoas fazem. É colocar ela longe da gente. Muito então, longe. Na realidade, se você caminhar com ela, você torna a felicidade o próprio caminho. E quando o Gandhi fala isso, ele já alcançou esse tipo de procura, né? Ele já está nela, já. Então, ele não, Chico Xavier, quando a gente fala, ele já estava nela, independente do que acontecesse com o corpo dele ou com o que ele tinha. Ele era feliz. Uhum. Irmã Dulce, né? É um exemplo claro. Quer dizer, Irmã Dulce tinha 20% da capacidade respiratória, não podia nem dormir deitada, né? Uhum. Tinha que dormir sentada, porque senão uhum. morria. E ela era feliz o tempo todo. Madre Teresa era feliz o tempo todo, com dificuldades. Às vezes até desmaiava de fome, porque ela não suportava ver os outros passando fome e ela comendo, né? Então, são pessoas que são exemplos que a felicidade estava nelas. E às vezes a gente olha para essas pessoas e a gente não acredita. Por quê? Porque o parâmetro nosso de felicidade é outro, é externo. E o deles é interno. É interno. Mas quando... Também tem umas coisas assim que eu vejo. A pessoa coloca como esses ícones que eles dedicaram a isso. E são felizes, né? E a pessoa talvez, ela fala assim, mas daí eu vou ter que ser totalmente assim. Não é. A felicidade você constrói. Você, em tudo que você faz, você coloca a sua felicidade, o seu jeito de ser. Aí, essa parte toda é muito importante, porque a comparação com o outro, mas eu não sou. E até a pessoa fala, eu não sou uma Teresa de Calcutá. É mais ou menos assim. Uhum. Então, eu não tenho essa vida. E é como se fosse um pecado muito grande você também ter coisas. Não tem problema. É o quanto você faz a sua vida feliz. Você é um ser. É, mas também existe um erro, né, Bia? A gente achar que todo mundo, para ser feliz, tem que seguir aquele modelo. E não é bem não, por aí, né? Cada um tem seu modelo. Né? E o Jorge, como falou assim, ele escolhe o modelo, quer chegar lá, ele não consegue, ele se frustra. Uhum. E ele volta e fala, não sou capaz, não consigo mesmo. Essa vida não é para mim, não adianta. Então, deixa eu ficar nisso que eu já conheço. Os modelos são importantes. São. Por quê? Porque todo mundo conhece. Uhum. Então, não adianta nada eu chegar assim e falar assim, olha, o João, que mora lá na minha rua, ele é uma pessoa fantástica, ele já caminha com essa felicidade. Você não tem parâmetros, ninguém não. conhece o João, ninguém a não ser o pessoal da minha rua. Então você tem que falar dessas pessoas que sim. são, que o mundo todo conhece, porque sim. a pessoa duvida. Quando você fala assim, a felicidade está junto com você, você fala, que isso, não dá nada, não é assim do jeito que você está pensando. Aí você cita quem? Não, mas então, fulano de tal era assim, fulano de tal era assim. Aí ele vai falar, pô, então existia. Então tem gente mesmo. Tem, então, né? E é possível. E você, é possível você ser feliz e o tempo todo você construir. Está em minha felicidade, não está no outro. Só comentar aqui no WhatsApp. A Patrícia Félix deixou um comentário aqui pra gente. Apesar de ainda estarmos em estágio de evolução, onde impera o eu em detrimento do próximo, podemos sim ser felizes buscando sempre a nossa melhora íntima e, em consequência, conseguimos o olhar para o outro com olhos mais fraternos. Paz e luz a todos e um excelente domingo. Obrigado, Patrícia. Fazia tempo que ela não participava aqui com a gente, né? Isso, inclusive, esse tempo atrás eu encontrei com ela, ela reclamou que ela tinha mandado umas mensagens aí, não tinha lido as mensagens dela. Não então, você que é então a culpa é minha. Então. O Helder, acho que é o Helder. Eu falei pra ela lá que a gente sentindo falta da participação dela, ela mandando e a gente que não tava lendo. Obrigado, Patrícia, pela participação. Agora ela ficou feliz. Até pedi pra Patrícia ver se ela não tava mandando pro e-mail da rádio, né? E aqui no WhatsApp eu não tinha cadastrado o nome dela, só tava aparecendo o celular, né? Então, até perguntei o nome dela, quando eu vi a foto eu vi que era ela. Então era discriminação mesmo sua, Rodrigo. Patrícia, tá bom. Gente boa demais, né? Uma amigona. Ah, ela falou, você que me ignorou, Rodrigo. Desculpa, Patrícia, obrigado. Mas, Bia, e aonde entra Deus e aonde entra a religião para que as pessoas possam ser felizes? Eu falo que é tudo. Eu falo que é tudo. Ela precisa entrar. Ela precisa entrar na nossa vida. Ela não está fora. né? Depende de como eu falo. Você falou religião e eu gosto de falar religiosidade. Ah, sim, nós também gostamos. É, religiosidade é porque é aquilo que te leva, aquilo que tem algo. É, queira você falar que é Deus, você pode dar nome de Deus, mas você pode dar um nome de algo que é uma essência. E Deus não está fora. Não é? Lembra que a gente falou no começo? Botaram Deus lá no céu, agora traz Deus. Ele está dentro de nós. Se ele está dentro, a pessoa fala: Beatriz, mas isso é uma frase que todo mundo diz. Mas você vivencia o seu ser divino, e a essa, eu digo, é a espiritualidade. Porque eu acredito que nós somos espíritos. Então, se eu quero fazer seu corpo, mente, alma, espírito, mas eu posso dizer que eu sou um espírito. Eu estou vivenciando e aprendendo aqui. E essa busca de felicidade, eu acho que a gente deve ter uma lembrança espiritual de felicidade, né? E que fica nessa busca, que parece que aqui na Terra não dá certo, porque tem barreiras, né? Mas eu digo, está em nós. E estava comentando antes, como dizem, em off, né? O Jung, ele já falava, assim: saiba, né, quando você está com um cliente, eu falo em psicoterapia, qual a religiosidade dele, qual a fé que ele tem. Se ele tiver uma religiosidade, se ele tiver uma fé, algo que o move, que é além dele, porque nós precisamos ter algo que nos mova além de nós, além dessa barreira física. Então, você já está, olha, mais de 50% ganho essa terapia, porque a pessoa tem algo que a move. Então, as perguntas que eu faço, uma das nas primeiras entrevistas é: o que que te move? Qual a sua fé? Você acredita? Tem algo que você acha, ou você acha que é tudo só aqui, né? Então, tem pessoas, às vezes, que é a natureza que faz com que, é o universo, não importa, ela precisa acreditar, ter uma dentro dela, que é um além, porque senão eu me limito. Tá? E não existe limites. Espiritualidade é importantíssimo. A Cacilda Ribeiro de Souza, nossa amiga Cacilda, aqui está dizendo que o tema de hoje está maravilhoso, está dando parabéns. Então, e o Maurício Tomé entrou aqui no WhatsApp e ele perguntou: é possível ser feliz sem Deus? Então, o Deus como você queira colocar. Nós colocamos o Deus como o ser criador, né? Então, essa referência de Deus é individual. Eu digo sempre que é, e você precisa respeitar, mas é algo que o motiva. Então, esse Deus, essa forma divina, essa forma, porque todas as pesquisas vão chegam num ponto que fala: e agora? Para onde nós somos? Eu tô fazendo uns estudos assim dessa beleza, desde a concepção, desde a, sabe, como aquela célula se multiplica, como é um curso fantástico e totalmente gratuito que eu estou fazendo, coisa mais linda do mundo, com o Dr. Miguel Bueno. Nós estamos estudando, ele está passando todo o trabalho do corpo, Bueno. Como acontece, até nós chegarmos na parte energética da cura. É fantástico, é lindo. É lindo. Então, não tem, você vai barrar sempre em algum lugar, como que microscopicamente aquelas duas celulinhas começam. Da onde vem isso? Eu digo que dentro da minha visão é Deus. Interessante que o Miguel Bueno, há muito tempo, ele veio propor que a gente fizesse estudos para, de uma maneira até espiritual, a gente ajudar muito as pessoas nos hospitais para ser operado na UTI. Porque a gente não acredita, mas na UTI o que tem de vibrações boas e também de vibrações negativas, né? É muita. Ele está conseguindo concretizar isso agora. Ah, tá? Nós estamos fazendo. Tem mais de 30 pessoas fazendo. Ah? É. Depois você me passa os endereços. Mas nós estamos aqui com o Alamar. O Alamar, ele não pode ficar longe do microfone, que fica daquela comichão, né? É isso mesmo? Mas, Alamar, um bom dia para você. E olha, e nós estamos contentes de saber que você está aqui conosco agora. Que bom. E da comichão mesmo, viu, Rui? Porque diante de microfone, de câmera, meu amigo. Enfim, olha só, esse assunto que a Bia está trazendo aqui deveria ser um assunto prioridade nos rádios, nos meios de comunicação de um modo geral, nas escolas e, sobretudo, no meio religioso, pelo seguinte: o meio religioso conduz as pessoas ao sofrimento. O meio religioso é o responsável pelo maior índice de sofrimento das pessoas, porque ele acaba com o psiquismo das pessoas. Foi difícil eu entender isso ao longo dos anos, porque eu venho durante muitos anos entendendo, querendo me enganar em achar que religião só faz o bem, religião é boa, e não é, infelizmente. Religião tem feito mais mal do que bem às pessoas. Porque a partir do momento que ela cerceia das pessoas o direito à alegria, o direito à felicidade, com essa cultura masoquista estúpida que vem trazendo, não são somente as outras religiões, não. O movimento espírita também. Eu digo o movimento espírita, eu não posso dizer o espiritismo, porque isso. Kardec nunca compactou disso. Quem procura conhecer o Allan Kardec total, o que eu chamo de Allan Kardec total, que é o Kardec da Revista Espírita, o Kardec, quando ele estava colocando em prática aquela proposta doutrinária filosófica que os espíritos haviam trazido, vai ver que ele não tinha nada disso. Kardec sorria, Kardec dava desculpa a expressão, esculhambação em gente que merecia. Ele não dava colher de chá para ninguém, ele não era metido a bonzinho. Ele não tinha nada dessa conversa, nós estamos aqui para sofrer. Ele não tinha nada dessa conversa de que nós não devemos elogiar as pessoas, que nós não devemos aplaudir as pessoas. Nós não devemos aceitar as palavras de estímulo para a gente. Tanto é que quando ele desencarnou, aqueles três discursos lá no Père Lachaise, no momento que o corpo que ele usou era descido à sepultura, todos os discursos só elogiosos. Camille Flammarion, Delany, os outros todinhos. Foi um dos maiores mestres que a França já viu. Foi um dos maiores filósofos. Foi um dos maiores tudo. Quando ele retornou na primeira mediúnica, o que ele fez? Se ele fosse seguir o exemplo que esse movimento espírita dá pra gente, o que ele iria dizer? Meus irmãos, eu não sou merecedor nada disso que vocês falaram. Eu não fui nada de bom mestre. Eu não fui nada de bom astrônomo. Pelo contrário, ele passou o tempo todo agradecendo. Muito obrigado pelas palavras que você dedicou a mim. Muito obrigado, Delany. Muito obrigado, Flammarion. Muito obrigado. A cada item, ele agradeceu. Então, ele não se incomodou em ser elogiado. Kardec nunca cerceou a felicidade das pessoas. Então, Bia, esse trabalho que você vem fazendo vem tirando das pessoas esses sofrimentos que elas acham que tem que sofrer para evoluir. Tem que sofrer para ser feliz? Ora, meu Deus, tem pessoas, eu conheço. Gente, eu não sei, bom, o horário não me permite, mas também eu não vou me aprofundar muito cada horário. Tem pessoas com profundas carências sexuais, com desejos sexuais, perfeitas fisicamente, psicologicamente, mas por outro lado ficam preocupadas com essa orientação maluca que o movimento espírita anda dando, que sexo significa vampirização de espíritos, minha irmã. Você tenha muito cuidado. Você está com vontade sexual, pega o evangelho, abre o evangelho. Isso é doideira. O espiritismo não ensina isso. Nós temos o direito de ter as coisas, sim. Nós temos o direito de dançar, de rebolar, de sacudir o esqueleto, sim, sair para com forró. Não sei qual é a dança que mais se dança aqui na região, mas tem-se de sair, tem direito. Quem puder trocar o seu carro, troque o seu carro. Quem puder ir para o shopping comprar sua roupa nova, vai comprar. As mulheres de uma certa idade que quiser colocar o pó cachemir buquê na cara, pode colocar. Várias que tem por aí. E pare, nós vamos botar uma brilhantina glostora no cabelo. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Para com essa mania que o espiritismo não cerceia o direito à felicidade de ninguém. Nós temos que sorrir, nós temos que ser felizes, sim, nós temos que aplaudir os outros. Eu quero aplaudir a minha amiga Bia no programa, pelo show que ela está dando aqui, e o Centro Espírita precisa parar com essa onda de masoquismo que anda proliferando e levando tanta gente ao desequilíbrio e à auto-obsessão. Muito bem. Muito obrigado. Palmas para você. É. Maravilha. Essa do Cachimbo Pequeno, tanto que a minha mãe era guria. É verdade. E a brilhantina gostosa, nossa, essa é da, você tirou lá do baú de 100 anos atrás. Mas é real tudo isso. O que eu mais vejo é exatamente isso. Eu não posso porque minha religião não permite. Eu não posso. Eu não posso ter isso, eu não posso ter vida, eu não posso ter... É tudo, nós somos um todo. A pessoa quer ficar na vida espiritual só. E não dá, nós estamos na Terra. Eu estou na Terra, você precisa ter roupa, você precisa ter coisa. Se você tem, você trabalhou, agradece. Isso que você falou de Kardec é muito interessante, o quanto as pessoas, muitas pessoas não conseguem receber um parabéns, um elogio. Muito obrigado, porque isso que eu faço é uma sua, minha irmã, são seus olhos. São seus olhos. Te dá um presente, você fala assim, não precisava, podia estar assim, ai que delícia, adorei isso. Gente, agradece, fala obrigado. Gratidão, é gratidão. Um quer ser, junto aos espíritas, um quer ser pior que o outro, né? Parece. É, eu não mereço, não sou nada disso. Jorge me lembrou aqui uma coisa que eu contei numa palestra, ele pede para colocar aqui, de novo. É, a história que eu contei é o seguinte: eu estava na Federação Espírita de Estado de São Paulo, um belo domingo foi apresentado aquele último filme, um filme que o Oceano fez aí, acho que Além da Vida. Lá estava o Lima Duarte, vários atores. Era uma manhã de domingo. E o primeiro momento, a produção ia explicar o diretor como foi feito o filme, que os espíritos, parece que se manifestavam por intuição aos atores e todo mundo, uma hora e pouco explicando como foi feito o filme. Depois teria um espaçozinho para um cafezinho lá no foyer da federação, muito grande, muito bonito. E depois iria ser exibido o filme. Eu fui lá, muita gente, vieram algumas pessoas do interior. E sempre, por eu ser conhecido da televisão, chegou um pessoal, mas você é pra quem? Tudo bem? Aqui sempre aquele pessoal para bater papo. E chegou um companheiro, que é também palestrante da federação, e que é advogado em São Paulo. É conhecido lá do movimento, não vou citar o nome. Alamar, tudo bem? Ah, meu irmão, como é que tá? É batendo papo e conversa. Aí, de repente, vieram três companheiros de Ribeirão Preto, que estavam também visitando São Paulo, que me conhecia pela televisão. Oi, Alamar, tudo bem? Como é que vai? Eu, obviamente, teria que apresentar a pessoa com a qual eu estava conversando na hora que chegou. Ô, meu irmão, tudo bom? Este aqui é o fulano de tal. Ele é um advogado muito medíocre aqui em São Paulo. Ele é muito ruim, ele já está mais de 30 anos no direito, mas não aprendeu direito ainda, ele não sabe fazer advocacia. Ele é muito ruim, muito medíocre mesmo. E esse cidadão começou a me olhar com a cara assim, meio... Como é que me apresenta desse jeito para os amigos? E está arrasando comigo, me humilhando e tal... Quando eu senti que ele estava próximo, talvez para reagir, que ele estava abrindo a boca, e os outros com os olhos arregalados em frente, morrendo de vergonha, que eu estava apresentando um companheiro como medíocre, como ruim. Quando eu senti que ele aí abriu para reagir, eu falei, calma. Foi você mesmo que disse isso a seu respeito. Você se lembra de um dia que eu fui te entrevistar no meu programa de televisão e eu peguei o seu currículo e comecei a dizer que você era um grande advogado, atuante no Fórum João Mendes em São Paulo, muito competente na sua área. Você me tomou o microfone e disse, gente, tudo que o Alamar está dizendo é mentira. Menos, Alamar, menos. É bondade sua. Eu sou um advogado que estou começando, medíocre. Eu estou começando a aprender ainda o direito, apesar de 30 anos de advocacia. Falsa modéstia. É. Então, quando eu falei isso, parece que ele... Fala, mas não é que você tem razão. Eu não tinha ainda pensado por esse lado. Foi ou não foi? Você se lembra? Eu me lembro. Você me tomou... Você não deixou eu continuar falando sobre você. Você que disse que você não presta. Você que disse que você não era merecedor de tudo que eu estava dizendo. E você disse que era mentira. Então, se é mentira, eu estou aqui para apresentar a verdade que você quer. E os outros em frente também... Não é que você lembrou pra gente uma coisa que a gente comete? É um absurdo, gente, esse negócio. Não existe boa professora no meio espírita, não existe bom médico, não existe bom nada, porque eu não sou merecedor de tudo. Você está falando a meu respeito, meu irmão. Ora, vá procurar o que fazer, deixa de ser besta, para com essa mania dessas humildades idiotas e ridículas. Verdade. Porque não é isso. Você está ridicularizando o espiritismo perante aqueles que não são espíritas e pretenderiam chegar pra cá, mas a partir do momento que vê tanta gente besta, tanta gente gente idiota com essas manias, com essas idiotices. Outro dia, em Belém do Pará, Divaldo chegou lá para fazer uma palestra. E Divaldo sempre pinta o cabelo. Todo mundo sabe disso, e eu também. Sim. Aí tá, quando chega lá, umas senhoras, daquelas bem carrancudas do movimento espírita, começaram: meu Deus, o que, que está acontecendo com o Divaldo? É que pode ele não assumir os seus cabelos brancos? Isso é um absurdo, não podemos admitir, apesar dele ser o Divaldo. Alguém tem que falar com ele. Detalhe, todas elas estavam com batom nos lábios e esmalte nas unhas e cabelo arrumado. Eu falei: que hipocrisia desgraçada essa, qual o problema que tem? Então, gente, Bia, é muito importante esse assunto. Nós temos que trabalhar isso. É verdade. No meio é muito. E daí, ela falou para o Divaldo? Não falaram, não. E pior que Edivaldo, sabe o que? Edivaldo foi me deu uma entrevista com uma camisa toda cheia de flores que ele ganhou no Havaí. Ele foi fazer uma palestra no Havaí. E quer saber aquelas camisas havaianas de seda linda? Chega! Cheguei! E eu mandei pedir para ele, falei: Dio, eu quero que você faça a palestra de hoje com essa camisa. Você me deu entrevista. Você gostou? Eu falei: gostei, eu vou fazer. E quando ele chegou lá com essa camisa, o cabelo pintado, meu Deus do céu, pronto. Incomodou todo mundo, porque o espírito, para ser digno, tem que se vestir com roupas de cores sóbrias, minha irmã. Tem que ter muito cuidado com a sua vaidade. Ora, vai caçar o que fazer. Espiritismo e não masoquismo. É isso aí. Mas ser feliz. Claro. Aí começa a ter doença e daí vai cair no consultório. Sou feliz. Daí você fala assim: então, mas faça. Mas é o comparar com o outro. Quando fala, se compara que tem os ícones, como a gente falou, né? Tem que ser, você tem que ser, falar manso, você tem que ser verdade. Assim, e você assim. Se você muito fala, fácil, eu sou muito barulhenta, né? Eu sou extrovertida, então eu falo muito. Quando estava fazendo faculdade de psicologia, que fui fazer com 45, sabe? Aí saí com 50 da faculdade. Aí eles falaram assim: Beatriz, mas você tem perfil de psicóloga? Psicólogo tem que falar manso, psicólogo. Falei: gente, então eu não sei como você, porque eu vou sentar lá e ficar assim, o outro tá triste, eu vou ficar triste. Vai junto. Tem um jeito de ser, cada pessoa tem seu jeito. E a pessoa precisa vestir um estereótipo. É vestir um estereótipo do espírita, das outras, dessa e daquela. Eu preciso ser, estar, não é ser, eu preciso estar fazendo parte do grupo, então eu vou vestir aquela roupa. Aí eu tiro aquela roupa, né? A gente fala da persona, e tiro aquele personagem e vou pra minha vida. Quando chegar lá, encontro o outro lá, brincando: ah, não, mas aqui eu posso. Agora, quando eu chego lá, eu não preciso, muito obrigada. Faça por você, primeiro por você. Seja feliz você. Como que você vai querer que o outro seja feliz, que você faça pelo outro, se você não está conquistando a sua felicidade? Exatamente. Sabe, autoestima. Isso é muito de autoestima. Eu não sou merecedora, né? Não sou merecedora. Somos merecedores. Existe uma tentativa de no meio espírita de imitar Chico Xavier. Nossa. Imitar em algumas coisas. Quando o que deveria ser imitado de Chico não é imitado. Então, a partir do momento que Chico tornou o ícone que é do movimento espírita, ficou o movimento espírita chiquista, mas apenas ele fala desse jeito, meu irmão, então nós vamos ter que falar para ficar parecido. Gente, que coisa horrorosa, mas aquilo era o estilo dele. Ele estilo não fazia dele. Aquilo por ter atrás da era o pessoal dele. Mas não é só o Chico. O Divaldo também é o que? Tem de gente copiando o jeito do Divaldo falar. Eu acho que. Esse, é mas o caso do Divaldo é do jeito de falar na palestra, pensando no dia a dia. Muita paz, meu irmão. E ela não é assim em casa com seus filhos, com suas esposas e seus maridos. Mas chega no centro, é uma palhaçada que dá até pena, minha irmã. Pois é. Mas Jorge, vem ocupar seu lugar, meu irmão. Né? Obrigado pela participação. Um beijão aos amigos. Estou muito feliz de ter vindo para São José. Adorei. Nossa, você é muito bom você aqui em São José. E ele tá aqui pertinho, é só levantar cedo. Ele levanta cedo todo dia e vem pra cá. Ele tá a 200 metros aqui da rádio. Muito bom mesmo. Agora vamos ter que aguentar a Lamara aqui, viu, Jorge? Ah, não, isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Isso aí não tem. Vai ter só jeito. Vem agregar, né? Mas vamos para os comerciais ou? Pera aí que o meu computador saiu fora do ar. Vamos ter que. Vamos ter que me engolir, né, Lamar? E o. O Maurício entrou aqui no WhatsApp. Deixa eu abrir aqui. Ele falando que o Alamar bota pra quebrar. E precisa, né? É por isso que falaram primeiro que ele quebra e depois... Não, mas não. É muito bom. Criar, quebrar estereótipo de situações é muito importante. Quebrar tabus. Tabus, né? É tudo. Você pode ser feliz, gente. Você pode fazer, você pode... Como ele falou, faça tudo dentro daquilo. Sempre eu digo assim, são os três pilares. É bom pra mim? É bom para o outro, é bom para todo que está à minha volta? Faça. Isso é ser congruente, isso é ser assertivo. Então faça isso, construa a sua vida boa e feliz. Vamos então para o nosso intervalo comercial. Quando a gente voltar, a gente já volta para encerrar. Só né? Comentar que a Ana Raimunda entrou aqui também e falou que o programa está ótimo. Ser feliz sempre. Veloz, um amor esperto, total na cumplicidade. Quando o raio do amor nos feriu, a felicidade então nos sorriu. Eu quero só você, longe, perto, ao lado. Eu só penso estar com você. Descomplicado, feroz e na hora exata, que não existe certo e errado, na lua, na noite prata. Quando o raio do amor nos feriu, a felicidade então nos sorriu. Eu quero só você, longe, perto, ao lado. Eu só penso estar com você. Nós estamos aqui com a nossa querida amiga Bia Paula Porto, falando sobre a ciência da felicidade. Ela é psicóloga, hipnoterapeuta e está aqui falando conosco, dando uma aula de como ser feliz. Mas, ô Jorge, ontem nós tivemos lá na palestra do encontro ufológico lá na Câmara, muito boa palestra do Trichetti, que veio lá de Brasília, Triquete, né? Que veio de Brasília, e o Eduardo de Taubaté. Então, o Mauro, ele esteve lá fazendo a apresentação, o Carlos estava lá também, o Carlos Fontes, então foi muito boa. Começou às 6 horas da manhã, seis horas da tarde, e terminou às 9:30 da noite, né? Quer dizer, foi bastante puxado lá as palestras, os exemplos, aquilo que eles mostraram dos ETs que estão aqui no nosso meio. Inclusive, parece que o mais frequente se chama é nórdico, tem a fisionomia de sueco e está no nosso meio aí com a maior tranquilidade. Não, a gente não está nem sabendo. Não vejo muita vantagem, que aqui no nosso meio do vivência a gente tem um nosso, que é o Helder. Coitado. O pessoal não está ganhando da gente. Não está ganhando da gente, nós já temos um aqui. Então. Nós temos um aqui próprio, nosso profetezinho. Eu e o Rodrigo, nós fomos num casamento, aí ficou difícil para a gente poder comparecer, mas a gente estava torcendo e encaminhamos muitas pessoas para ir lá. Um grande abraço para o Mauro, né, da Mauro, que continue fazendo isso. Jacareí. Queria falar para as pessoas até que que essa semana alguém baixou aí no nosso grupo do Vivência Espírita, mandou ali: militares americanos confirmam a data limite de Chico Xavier. Então é um vídeo, deve demorar uns 5 minutos, mas o vídeo mostra primeiro o Geraldo Lemos falando que Chico Xavier tinha falado que os extraterrestres já interferem sim aqui na Terra, e depois passa exatamente as reportagens dos americanos, dos caras falando que muitas vezes, na hora que as ogivas estavam preparadas, os disco voador chega e desliga as ogivas dele. Alguns casos que eles estão agora falando. Que o disco voador chega mesmo e fala: ó, pode parar, filho. Não adianta. Ele não vai estar na hora ainda. Não vai, não. Não está na hora, não. Pode parar de ir. Porque eles, lembra da Guerra Fria? Eles estavam prontos para acabar com a Rússia, com a União Soviética e com a China, por exemplo, né? Aí chegou e falou, ele chegou e eles desativaram as ogivas. Não, e foi comentado, que inclusive tem várias bases militares americanas no mundo todo que tem uma bola vermelha no mundo espacial, umas bolas vermelhas para identificar a atuação de cada uma daquelas que estão com aquelas ogivas, aquela coisa toda, para não deixar eles fazerem besteira, né? É o que era escondido, tá? Os americanos mesmo, eles já estão reformados, agora estão falando o que aconteceu. Então o pessoal do nosso grupo aí do Vivência Espírita, que não abriu o videozinho, que a Vilma Vinhas que mandou, tá lá: americanos, militares americanos confirmam data limite de Chico Xavier. Abre lá, é uns 5 minutos só, mas é muito interessante, no nosso grupo do Vivência Espírita. Mas, Jorge, a gente ia conversar com a Bia, mas o tempo tá. O tempo ruge, né? Como dizia o Vicente Mateus. Nós queríamos que ela falasse um pouquinho sobre a medicina comportamental. Dá uns 2 minutinhos para você falar isso? Dá. É que eu fiz essa especialização na medicina comportamental, que é na Unifesp. Então, o que é? É você estudar também a parte psíquica, você aprende a parte toda corpo, a plasticidade cerebral. E o que é mais lindo lá, que eu acho, é a visão dos médicos, a visão dos professores, dos psiquiatras, e tudo que eles colocam, a meditação, eles colocam a hipnose, né? Que o hipnose nada mais é do que você estar com um estado focado em algo. Então, se você focar, e se auto-hipnose, sempre é auto-hipnose, você focar na sua auto-hipnose para ser feliz, focalização, você será. Ai. Tá? Mas é muito além, é um estudo, é uma pós em 1 ano e meio, né? E você vê, é a psicologia cognitivo-comportamental para você se reconhecer, é autoconhecimento. Mas o que mais me apaixonou nessa foi a parte assim da meditação. Tive aula com a Monja Kuen, é uma prática e isso nos traz feliz. Meditar. Encontro com eu. Legal. O tempo tá curto, a gente precisa encerrar o programa também, mas antes vamos só comentar a mensagem que a Vera deixou aqui. Ela responde a pergunta para sorteio se a felicidade é deste mundo. Ela responde que acredita que sim. Ultimamente as pessoas só falam de coisas negativas que estão acontecendo, mas Deus criou tantas coisas maravilhosas e nós não falamos, não percebemos. Nos momentos difíceis devemos ressaltar o que é belo, o que temos de bom, para que o mal não perturbe. Atualmente estamos dando mais importância para o negativismo existente. Existem muitas coisas bonitas no mundo. Sim. Vamos evidenciá-las para que o planeta receba essa energia. Legal, deixa eu ler da Vilma. Obrigado pela participação. A Vilma Vinhas, que foi ela que colocou aquele vídeo que eu estou falando aqui no nosso grupo, ela entrou aqui também e falou: todos podemos conquistar a felicidade, mas tem pessoas que têm felicidade nata, é da alma. Mas tem outros que aportam no corpo, trazendo bagagem de tanta infelicidade que doses máximas de felicidade sempre se transformam em infelicidade. E às vezes é preciso muitas vidas para conquistar um estado normal, para felicitar a entrada da felicidade, apesar dos pesares. Infelicidade é muitas vezes doenças crônicas da alma, e é pior. E o pior é que pode se transformar, quem tem essa doença, em verdadeiros vampiros da alma e amigos. Gosto muito do radialista espírita Alamar Regi. Acompanho sempre as palestras em vídeos e documentos desse nosso grande amigo do bem. A Vilma tá mandando para você. Vilma, e agora vai ser complicado, porque ele tá aqui em São José dos Campos, morando aqui. Agora, quem não gosta de escutar, vai ter que escutar, porque vai escutar na rua. São José dos Campos, a gente sai na rua e a gente encontra todo mundo, vai encontrar com a Lamar falando por aí. Né? Um grande abraço. Obrigado aí pela mensagem. Vamos, Rodrigo, fazer os nossos sorteios, né? Os nossos sorteios com os dois livros do nosso irmão Sebastião Camargo, né? O livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Excelente livro, como todos já escutaram a gente falar aqui. A Patrícia Félix, olha só, que legal, viu, Patrícia? A reclamação sua, até hoje, apareceu você como sorteada aqui do livro do Alamar. Patrícia Félix e a Cláudia Campos. Vocês duas ganharam o livro do Sebastião Camargo, Despertar da Consciência. Pode comparecer a partir de amanhã lá na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 232, Jardim Bela Vista, e retirar os seus livros lá com o nosso irmão Mário Vinhas. Ah, e também a gente não pode esquecer do que hoje é aniversário de desencarnação, né? Do Eurípides Barçanufo. É verdade, né? Verdade, Eurípides Barçanufo, o grande ícone da doutrina espírita, responsável por, talvez sem Eurípides a gente não teria tantos que apareceram depois, né? E é lá de Minas, né? Uhum. Coração de Minas. E também a gente deixou de falar da mensagem aqui da Cida Bassa. Ela entrou aqui no nosso Facebook e deixou uma mensagem, né? Acho que agora pelo tempo a gente não vai conseguir passar, né? Infelizmente. Desculpa aí. A gente pede desculpa por não ter conseguido visto, porque estava fechado. E o meu pai também mandou uma mensagem aqui. Um grande abraço. Mandou uma imagem. Mas vamos encerrar. Agradecer a participação de todos os ouvintes que entraram no nosso Periscope, que entraram no nosso WhatsApp, no Facebook. E no nosso site também, convidado para ver as colunas, ver os nossos, ouvir a nossa rádio, que é vivenciaespirita.com.br/rádio. Entra lá e escute a gente. E até o próximo domingo às 8 horas. Nós queremos agradecer ao Helder, a Deli, que está substituindo aí a Graça e a Adriana, né? Porque a Adriana está mudando e a Graça está viajando. A Camila, que esteve conosco. E quem mais? E a Andréia, que está no aparelho de som. E o Alamar. E o Alamar, que veio aqui, está aqui conosco até o final do programa. Beatriz, minha irmã, muito obrigado. Nós vamos então agradecendo pela presença da Bia e esperamos que ela volte outras vezes, porque ela disse que tem prazer, ela gosta de ser convidada. Então, Jorge, vamos botar no nosso caderno aí. Não, sempre a Beatriz é daqui já. Já faz parte do programa. Momentos felizes. Então nós gostaríamos que você desse seu endereço, seu telefone, e também se fizesse a nossa prece de encerramento. Tá, eu estou ali no Jardim Aquários, na Rua das Arraias, número 50, sala 604, né? E edifício Supremo. Tem o telefone 39450567 e o meu celular, que ele é da empresa, é 991198732. Tem o WhatsApp, tá? Tem o Face também, Beatriz Paula Porto. É um prazer responder e estar presente, né? Obrigada a todos vocês que nos ouviram. Um momento feliz. Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram, agradecer pela oportunidade de poder estar falando alguma coisa, passando aquilo que eu mais amo, que é fazer, que é auxiliar as pessoas a serem mais felizes, e agradecer a Deus pela permissão, aos anjos, aos mestres, à Mãe Maria que está aqui, que eu sempre digo que ela sempre está presente em todos os trabalhos, e que Deus, que Mãe Maria ilumine a todos. A todos no seu coração, que saiba que você nasceu para ser feliz. E é isto que ele espera de nós. Então construa sua felicidade a cada dia. Você é merecedor e você pode e você é feliz. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Um lindo domingo a todos. Tanta paz.